5 vetoração para final LS, curva direita para o 100. Direita 100, como tem condições de manter high speed até 3 milhas de terra? Autorizado. Tá 9356, SAMI Recife, 12545, alterne 12685. 2545-2685, TAM 9356, boa noite. O sinal é 143, desça para 2000 pés, que é legal 108, autorizado final LS, suporte estabilizado. Porta 9768, no Guilherme, TAM 9000. 9768, complete sinal, SAMI Torre 118, Torre 1861, objeto 6728. O sinal é 143, desça para 2000 pés, que é legal 908, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. 2000 na 08, vai reportar LS, pode manobrar de duna? Autorizado. Obrigado. Trupe 5208, desça para 3000 pés, que é legal 908. Para 3000 pés, 908, trupe 5208. 1884, desça para 4000 pés, QNH 1008. 4000 com 1018, 884. Gol 1612, desça para o nível 050, redução para 2100 mais. 050. Salvador, objeto 6728. Web 6728, boa noite, continue a aproximação, guarda pista livre. Na sua escuta, 6728. Objeto 6728, vento 1,50 graus, 7 nós, livre pouso, pista 1,0. Livre pouso, pista 1,0, objeto 6728. Baixo travado. Copiado. TAM 3197, decolou os 23, chama o controle na frequência 1208. 1208, uma boa noite. Gol 1273, SAMI Recife, 1251, alterne 13325. Fica na escuta, senhor, quando possível, 360 Guarulhos e a provável saída? 360 Guarulhos, provável saída será da El Leda Bridge. Aguarde um minuto para a cópia. Da El Leda Bridge, grato na escuta. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, decolou passando 1800. TAM 3197, contato radar, suba nível de voo 380, saída da EL. 380, saída da EL, TAM 3197. Gol no 612, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, sua limite magnética 090 de Simbra. 090 de Simbra. Controle, autorizaria o TAM 3197 voar direto bridge ou a posição Leda, da presente? Autorizado Leda, TAM 3197. Direto Leda, grato, TAM 3197. TAM 3603, pronto, cópia. Afirmativo, na escuta, pronto, cópia. 3603, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo no meio, após Belo Horizonte, após ECT TRIF. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da EL, Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Decolada 10, curva à direita, aciona o código 5514 e o controle 1208. Autorizado, TRIP 5208. Da Bridge após Bridge, Upper Zulu no meio, Belo Horizonte após segue a rota. Decolando da 10, primeira curva à direita, 5514 transponder, chamando após a decolagem, 1208. Cotejamento correto, chame pronto no 04, Pátio 1, 3603. Chamará pronto para puxa acionamento, Otan 3603, grato. Está molhada? Negativo. Ok, grata pela informação. 61 no quadro 3 da Oceanair, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Pouso autorizado no 0, 6143. 6143, confirmando apenas o trem. Baixado e travado. Sente. Controle 359, poderia levar para a 120? Confirme. Felipe solicita voar para a 120, possível? 04-5298. Boa noite. Gol 1884, desça para 2000 pés, autorizado a interceptar nessa proa, autorizado final LS, aporte estabilizado. 884, nessa proa DS 2000, vai reportar estabilizado. Gol no 612, reduza para 1880 nós. Curva direita, proa 050. Desça para 3000 pés, que é legal no 08. 3000 pés, que é legal no 08. 3000 pés. Localizador 1884. Sem informação de transferência, gol 1884. 84. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3662. Este é a informação, branco, 165 para 150. TAM 3663, desça para o nível 050, autorizado chegada a Mari. 50 para chegar a Mari, TAM 3662. Estabilizado, 529 na vista. Afirmativo. 6728 pode continuar o táxi até o portão 5. Confirma somente se a pista estava molhada no pouso. Tava seco. Ciente, o 6728 grato, portão 5. Portão 5. Gol no 612, curva direita pro 080, autorizado sinal LS, passo estabilizado. Desça para 2000 pés. 2100, reportará. Salvador, boa noite, o TP 5298 estabilizado em LS, avistado. 5218, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 7 nós. 5218, reporte quando o trem estiver baixo travado. Vai reportar com o trem baixado travado. Tipo 06. TAM 3197, chame Recife, 125, 1 alterne, 13325. Firme, foi para o TAM 3197. TAM 3197, chame Recife, 125, 1 alterne, 13325. Gente, 125, 1 alterne, 13325, TAM 3197. TP 5298, baixado de trabalho. Gente. muito boa noite, Ouro 6113, a gente tem informação. Informa, autorização 660 para cima. 6143, táxi Alfa, porta Santa Juliette. 84, 5 milhas do externo. Boa noite, 84, conseguindo aproximação, número 2, reporte externo. Só reportar externo. Uno 3, aguarde um minutinho para cópia Brasília. Assista Brasília 660. Sente um minutinho para cópia, prepara Arbor Elefa. Arbor Elefa, 16, 13. Bora, Elefa, obrigado, meu Uno 3. Aguarde transferência. Na 3662, desça para 3000, tá em esquema H108. 3000, 108, na 3662. No meu no 3 autorizado Salvador Brasília, via Pesolo 17, nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída Arbor Elefa, decola da 10, primeira curva à direita, aciona o código 5517 e o controle de saída 1208. Vou no meio no 3 autorizado Brasília, via 360, Pesolo 17, Arbor Elefa, decola da 10 com curva à direita, 517 aciona, 208 é o controle, vou no meio no 3. 5597 é o transponder, controle 1208, cotejamento correto, chame pronto no 03. 5508, chame pronto, aceita no 61. Cena, controle checado, 884. Copiado, gol no 884. Informa o vento, 150 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 884. Para a porta da Juliette. Inicialmente área remota do pátio 1. Confirmando a reportagem da Juliette. Confirmo, reporte antes da taxa Juliette. Inicialmente irá para a área remota do pátio 1. Reportar antes da Juliette, possivelmente remota do pátio 5218. Salvador, tá 3603, para posto de estacionamento. 3603, autorizado no 04, chame para o táxi. Chama para o táxi, tá 3603. Fala Salvador, uma boa noite, eu vou no 567, informação de Faro, Copa Brasil. Uno 567, foi feita alguma CHG ou DLA? Seu plano já está vencido. Aguarde, vou confirmar com a suspensão. Gol no 612, complete final, Sami Torre, Uno 18, Vestral Mia. 18, boa noite. Falou, boa noite. Gol no 612, cabelo de Gavi HS, nome. 612, muito boa noite, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre. Aguarde. Livre das restrições, autorizado sinal MS, reporte estabilizado. 3.000 pés, livre das restrições, autorizado de LS, solicito se possível direto zona 3.662. Autorizado. Direto zona vai reportar estabilizado, tá? 3.662. O 1567 na escuta do solo? O 567. No 567 a informação que nós temos aqui na torre é que seu plano foi cancelado para Brasília. Tá, sim. A gente está entrando em contato com a empresa. Já retorna qualquer coisa. O 567, né? O 1567 ciente. 5218, próxima Juliette. 5218. Ingressa Juliette, área remota do pátio 1. Juliette, área remota do pátio 1, 5218. Boa noite, 84, Salão 36, direita 1219. Direita 1219, boa noite, 84. Gol 612, vento 160 graus 7 nós, livre pouso 10, checa 3. Livre pouso 10, sendo embaixado, checado. Nave acabou de iniciar o pushback no portão que o senhor vai ocupar, o 04. Táxi lento até a Juliette, 1884. Livre táxi até a Juliette, 1884. Azul 4070, desça para 3000, país que é negar 1018. 3000, 1018, 4070. Paulo Salvador, está 3603, está pronto, táxi, tem 153 a bordo, 4 horas e 10, altera na Galeão. Confirmando apenas o alternativa, o 3603. Galeão, senhora. No 53 a bordo, Galeão, 4 horas e 10, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 62, um momentinho. O que negou no 08. Via Índia e Eco, no ponto de espera 118.6, da 3603. Gol 612, solo aos 39, irá livrar à direita e quando livrar, somará 1219, boa noite. Livrar 219, boa noite, gol 612. Uno 884, táxi autorizado até o portão 4, via Juliette, pátio 1 no portão 4. Via Juliette, pátio 1 para o 04, boa noite, 84. Alô, Salvador, boa noite, gol 1612, se livrou. Uno 612, táxi via Alfa, reportagem da Juliette, inicialmente é o 09 do pátio 1. Via Alfa, reportagem da Juliette, inicialmente é o portão 9, gol 1612. Estabilizado da 3662. Da 3662, complete final, chame torre 118, decimal 6. 118, 6662. Azul 4070, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000, chame estabilizado, ILS X-ray da 104070. Oceana 6212, desça para 3000 pés, QNH 108. 3000 pés, 108, Oceana 6212. Oi, Salvador, boa noite, são 3662, passou o estéreo, baixar a tia cara. TAM 3662, já avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 6209, confirmando apenas o trem. Trem baixado, checado, 3662. Sim. Torre, boa noite, TAM 3603, está no ponto de espera e pronto. TAM 3603, muito boa noite, após a passagem da aeronave da companhia, a linha e mantém na pista 10. Após a passagem da aeronave na companhia na curta final, vai alinhar e manter a 10, TAM 3603. TAM 3603, é possível encostar por aproximação, hoje eu mantenho o perfil. Autorizado direto ITAP, TAM 3060. Obrigado, direto ITAP, TAM 3060. Pushback acionado. 1613. Autorizado o acionamento pushback em coordenação com solo infraero. Chame para ataque. Autorizado, chama para ataque. Gol 1613. Gol 1612, ingressa via Juliette até o portão 09. Agilizando o táxi, por gentileza, na medida do possível. Agilizando com 9, gol 1612. TAM 3662, sala 44, livrou, chama 1219. 3692. 3603. Vento 150 graus, 6209, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, TAM 3603. Estabilizado. Azul 4070, complexo, final, chame torre, 118 decimal 6. 186. Oceana 6212, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, porto estabilizado. 2000, está autorizado ILS para X-Ray, para 90, reportar estabilizado. Merecimento. De pista livre. 70. So ground is TP 5216. Confirm aircraft that call Solo Salvador. Yes, TP 5216. 5216 to Aracaju. River Puka departure. Then Jamu and then direct Aracaju. 1 minute for copy. Roger, if it's possible, request coordinate Conde departure in flight level 150. Roger, I will see if I can coordinate this departure. Just wait one, just 1 minute. Okay, standing by 35216. 3 decolos 45, controle 1208. Tucano 208, TAM 3603, uma boa noite. Boa. Azul 4070, vento 150 graus, 8 nós, livre pouso, pista 10, certo trem. Baixado e travado, livre pouso, pista 10, azul 4070. Vida da El, subindo 340, TAM 3603. Autoriza da presente para onde da El, senhorita? Autorizado, TAM 3603. Da El, da presente, grato. Solo, Xané 6259. 6259, escute a informação, música, minuto, cópia. Aguarda. Para o táxi, estamos com 172 a bordo, 3 horas e 32, alterna Campinas. O 16-13 confirmando 172 a bordo, Campinas, 3 horas e 32. Afirmo, o 16-13. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 0 de Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 62, que é legal na 0-8. Índia Alfa, 1-0-8, ponto de espera 7-8, meio, gol 1-6-1-3. Autorizado, Xané 6212. Xené 6212 completo, sinal de torre 18 decimal meio. 18 Solo Salvador, boa noite, azul 4070, livrou na Foxtrot, na sua escuta. 4070, viessa Alfa, reportante da Juliette, inicialmente é o 01 do Pátio. Alfa, reporta antes da Juliette, 4070. 0 grau 7 nós, livre pouso, pista 10. Confirmando apenas o trem. Tem baixado travado. Tá, livre pouso, 10? Livre pouso na 10, 150 com 7. Livre pouso na 10, Xené 6212. Estou no 63, muito boa noite. Após a passagem do Airbus da Avianca, Lima tem na 10. Airbus da Avianca, Lima tem 10. Xené 6310, desça para 2000 pés, que é legal no 08, livre das restrições, autorizado sinal LS, porta estabilizado. Ok, direto a 2000, livre de restrições, 10-08, autorizado o procedimento, chamarei estabilizado, Xené 6310.